Lembra? Homicídios no seu passado, eu fiz o meu abrigo. Tive chorar pela saudade e a dor de uma perca. Te mostrei que o mal gera consequência. Tive inocente, comecei. Até hoje eu digo, te considero. Eu quero ser o seu amigo. Como fui? De outras pessoas esquartejadas, metralhadas. No fio da madrugada, na cala. Eu existo. Há mais de 2000 anos. O meu reino cheira a morte a cada momento. Os meus soldados assassinam a esperança. Os meus enviados matam. Até criança. Pronto, meu nome. Sacrifícios de vida. Correria. Homens apodrecem em celas frias. Consomem pedras, crack. Eis o meu salário. Eu me alegro a ver o sujeito condenado. Venha dum-dum, bala perdida. Movimentos lentos. Detento, tentando sair de dentro do coma induzido. Popocadas, paulada, facada dos primatas. Seja bem-vindo ao medo, tensão, terror, desespero. No meu conceito, você é o primeiro como os terroristas do Oriente. Meu lugar preferido, hoje idolatria. Como eu gosto disso, periferia, cena, torno sul, o mundo imaginário, cada um tem o seu. Na batalha tem que ter forças pra lutar. Somente os mortos é quem vê o fim da guerra nessa terra. O mundo imaginário, cada um tem o seu. Na batalha tem que ter forças pra lutar. Somente os mortos é quem vê o fim da guerra. Nessa terra, nem me lembro quanto tempo faz. Talvez uns anos atrás não irei chorar jamais de quem amava de mim o diabo levou. E separou o que por direito era do Senhor. Desde o início, conflitos e perseguição. Somente o feto é meio uma conspiração. De sentimentos divididos com a minha mãe. Sem compreender o porquê de várias tentações. Mentes vazias que dão espaço ao terror. Homens coléricos que espalham somente a dor. Terra dos esquecidos, Alcatraz, prisão sem muro. Sem perceber, vivemos a guerra dos mundos. Preparem-se! Anjos do apocalipse, os cavaleiros, sete selos como um eclipse. Que reflete como um espelho nos finais dos tempos. A sua imagem está marcada para o julgamento. Pense comigo, me mostre e vê se vale a pena ter inimigos ou prolongue a sua sentença. Compare bem, antes de ter decisões, alguns conselhos evitam decepções. Seja como for, mantenho o meu dialeto. 30 moedas não pagam pelo que é certo, entenda que toda flor tem seus espinhos. Inocentes ocupam guerras e conflitos. O mundo imaginário, cada um tem o seu. Na batalha tem que ter forças pra lutar. Somente os mortos é quem vê o fim da guerra. Nessa terra, o mundo imaginário, cada um tem o seu. Na batalha tem que ter forças pra lutar. Somente os mortos é quem vê o fim da guerra. Nessa terra. Terceira parte, terceiro ato, talvez o mais sensato. Vou te mostrar um caminho, talvez não seja fácil. Vários relatos de vida bem sucedida. Em meio uma guerrilha, encontrar uma saída. Homens nervosos que se renderam ao evangelho. Trocaram errado pelo certo, prato predileto. Não é mistério pra ninguém o caminho do bem. Se quer vir, então vem. Vamos mais além. Ultrapassando o limite do imaginário. É distinguir o que é fato, é caso complicado. Tantas respostas, tantos conselhos. Consequência marcada pelo medo junto ao desespero. Seguem na fé. Fé, a profecia. Homens de fé. Combatentes que vai surgir dos confins da terra. Trauma, sequela, inimigo contra as trevas. Sim, o pão do sol está bem próximo. Pros corajosos que não tem medo de enfrentar o ódio do próprio coração. Maquiavélico, hemisfério, surge tempos modernos. Nunca se esqueça, você não está sozinho. O bem e o mal existe, escolha um caminho. Sem Cristo, nessa vida vou sobreviver. Mas não se render, é ter proceder. Ó meu Senhor, obrigado pela sua anistia. Luz que me guia em meia correria. A